3662. Motorizado 28, vento 2190 graus com 3 nós. É, confirma pista molhada? Pista um pouco úmida. É. Santa 3662, solo 02, livre primeira, primeira esquerda, confirme sua procedência. 3662, procedente de Guarulhos, vai livrar a primeira esquerda na Delta. Sim, após prossiga via Juliette, ok, e aguarde instruções para o portão. Afirmativo, segue na sua escuta então. Afirmativo, já tem informação do portão, portão 8, ok, pode prosseguir então, Juliette, até o portão 08. Juliette, portão 08, 3662. Torre Salvador, boa noite, T3, 152, pronto, ponto, espera, pista 28. 52, ali mantém. Ali mantém, pista 28, 3152. Santa 3152 autorizado, alinhar e decolar. Pista 28, vento de 200 graus com 11 nós. Autorizado, alinhar e decolar. Pista 28, 3152. Decolado 05, chama agora o controle 19 decimal 8, tem um morro. 98, obrigado, boa semana. Controle, boa noite, tanto 3052, passando a 1500. 3152, contato na decolagem, suba o 330, sai da ROM. 330, 30 na Aron, 3152. Formação na subida, né? Vai desviar à direita. A proa ideal é a 045. Quantas milhas na 3152? 30 e... 40 milhas. Nada, reporte ao final para a vetoração. Confirme, não copiei. Reporte ao final para a vetoração 3152. Só o término de 3152. Gal 157, clear 2006, clear 81013, clear I left Zulu, correction, MDB Zulu, reporte on look established. The 103 descending 2000 feet and clear MDB Zulu for runway 28, Gal 157. Correction, but Gal 157, the procedure is I left Zulu, runway 28. O 3152, após o desvio, tem condições de voar a Caju? Pode ir a tempo, tem condição, tem. Quando possível, para o de Aracaju, 3152. Não precisa voar a Caju, 3152. Aracaju, 3152 até. Gente, na 3152. A 3152, chame Recife, 12685, alterna 12545. 12585, obrigado, boa noite. Boa. Nissan 3305. Information Kilo, Phantom, flight level 230 to 150, Nissan 3305. Nissan 3305, good evening, descent flight level 50, carry arrival, QNH 1013, reduce 250 knots. Reduce speed 250 knots. Request flight direct to carry, Nissan 3305. Nissan 3305, clear direct to carry after carry, perform the arrival and report establish on localizer. 1013 clear now, 2000. Okay. Now, press that as carry. We report ELS 3305. Autorização, vaga, porta de nível 410. Chame 1-8, decimal 3. 23. 2000 feet, grenade 10. 13, fly direct to Kari, after Kari complete arrival and report established on ILS. Okay, descent flight level 2000 feet, NH1013. We report established ILS, descent 3305. Localizer runway 28. Go 157, complete approach, call tower 118.3. Please approach runway 18.8 of the gap, go 157. Approach. Clear. Go runway 218 up to go 157, establish now ILS runway 28. Portugal 157, clear to land runway 28. Wind is 200 degrees, 13 knots. Clear to land 28, now 157. Azul 4006, desça ao nível 050, chegada e pitch, corrigindo a chegada Kari, ajuste no 013. Afirmativo, azul 4006, desça para o 050, chegada Kari, o ajuste no 013. Guarulhos, nível, vou filmando só o nível aqui, é o nível 3-4. Nível. Sim, tá guardado coordenação no aeroscópio. O nível 50, o 050, o ajuste no 013. Lá. Chamou? Não. Portugal 157 on the ground at 19. Approved taxi the first into second left. And after taxi via until gate 10. Gate 10, first left, no, 157. 1013, descend to 040 for the EPIT arrival, the gate 1317. Gate 1317, the procedure in use is ILS Zulu from runway 28. Now to copy ILS Zulu runway 28, the gate 1317. Agora só mais um minuto para a cópia. Autorizado Salvador Fortaleza, o 410, aeroviário Pedro 19. É decolado 28, com curva pela direita, subida Momo, transição Frot. Código 5434, frequência do controle 199.8. Correto, para o pushback acionamento, ir aguardar a passagem retaguarda do Air Portugal, ok? Após, pode prosseguir seu pushback e acionamento portão 02. Autorizado, Gomes 04, Portugal vai passar via Juliette, tá ok? E reporta para o táxi. Solo confirmando Torre Salvador, hotel 3662. Hotel 3662 para Natal, confirmando nível 37. Pode ser o 37, copia. Então, número 2 para cópia, ok? Aguarde a cópia. Guarda na cópia. Tem a saída para vir? Aronze par, obrigado. E o M747 copia? Prossegue. Autorizado, Salvador Guarulhos 340, aerovia Peruísque 50. Recuado 28, curva esquerda, subida Gole, Eval, após Eudes, Gole Eval Eudes. O código 54035 e a frequência do controle é 199.8. Confirma os outros, responde. 5435. 340 para Guarulhos. Aproisco 50, decola da 38, curva esquerda, Gole Eval Eudes. Trânsito 198. 5435 transporte. Objeto 6747. Correto, 04 apontando, sentando para o pushback, né? Chamar. Senhor é o 4006. Prossiga 4006. Aí, pessoal, pegando desvio à direita aí, a proa 070, umas 15 milhas, depois, se possível, retorno na proa de Usão, Cari. Desvio 4006, efetue desvio e mantém essa proa por mais 20 milhas. A proa 070 mais 20 milhas, a proa reassume e voa Cari. Azul 4006 para sequenciamento. Ok. Mantendo essa proa por 20 milhas aí, depois para comunicações. Proa de Cari. 4006. Afirmativo. Pegou 904 para o táxi. 99 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Recife. Autorizado para seguir o táxi via primeira direita, após Alfa, até o ponto de espera da 28, reporta no ponto de espera. Via Alfa, ponto de espera pelo 28, vai reportar agora 904. São 3.062, copia? Copia 3.062. Autorizado Salvador Natal, nível 370, aerovia up, Zulu 10. Decolada 28, primeira curva é a esquerda, posição direita, subida Aron, transição de par. Código 5436, é a frequência do controle 1.9.8. Natal 370, outro Zulu 10, decolagem 28, curva direita, Aron de par. 5436 transponder, 119.8 o controle, até 3662. Correto, portão 08, chame falando para o pushback acionar. Vai reportar. Pode aprovar a esquerda, o 4006. Mantém a proa ainda, azul 4006, inicia redução para 2009-200. 2004006. Liguei 1317, descend 2000 feet, clinage 1013, clear ILS, report established. Roger, clear to 2000 feet and clear for the ILS runway 28, we'll call you established. Liguei 1317. 3305, I've established on localizer. Roger, I've established, localizer, 3305. 3305, complete approach and call tower 18.3. 118.3, thank you. Good evening, 3305, establish ILS 28, runway 28. Azul 4006, curva à esquerda, proa 30, 030, seu limite é radial 1